Action, pronto, com 267. Graça, mano. Gol 1738, após etapa, desça 2000 pés, ajuste 1021, reporte localizador pistão no zero. Após etapa 2000, com autorizado LS da 10. Vai um pequeno desvio da direita aqui, senhor, para evitar a formação. Está livre de desvios, 1738 da Gol. Desvios, Gol 1738. Trip 5595, 55 milhas sobre o oeste de Salvador, serviço radar encerrado, Chemiliaus 1201. 201, bom dia. Bom dia. Gol 1738, informa o tráfego 2 horas, 8 milhas, um Bravo Eco 58, mantendo 1000 pés rumo oeste. Eita, se esgotou 7 vezes, já confirma o ajuste ao tipo, por favor? 1021. 202, obrigado. Mike Eco Juliette, tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, Boeing 737 da Gol, livrando 3000 para 2000 pés rumo nordeste. Salvador, pastor 17, 0, 4, 0. Pastor 17, mantém a nível 0, 4, 0. Juliette, mantendo condições visuais, suba para 2000 pés até o través de Veracruz. Firma Mike Eco Juliette, está presente em rota. Web 5728, desça 3000 pés, ajuste 1021. Descendo para 3000 com ajuste 1021, Web 5728. Alô Salvador, bom dia, Azul 4207 com a Papá, posição é a 3 para Rio de Janeiro, nível 307. 207, Papá correto, ajustinho no 021, tem aprovado 360, ok? Sim, 360. Vicente, prepara da Euleda Bridge, um minutinho, meu copo. Tá, é Euleda Bridge e aguarda a foto. É, vai. Santa Maria não, estamos no LS, Gol 1738. Gol 738, complete LS, chame torre 1895. 295 a torre, Gol 1738. Mike Eco Juliette, suba agora 105 em rota. Web 5728, desça 2000 pés, ajuste 1021, reporte localizador. 2000-1021, reportará localizador Web 4307, pronto para copo. Pronto para copo. Pesado, Salvador, Rio de Janeiro. Eu fiz o Gol 10, nível de 360, saída da El, linda bridge. Receptor via após você conforme a rota. Recorda 10, com a primeira curva direita. Transponder 5566, seu controle 120.8. Autorizado para o Rio de Janeiro 360, de plano da Best, da El, após o Aleda e Bridge. Segue via Pesulu 10 e rota do plano. 5566 transponder, 120.8 é o ponto. Seu azul 4207. Correto, em ponto azul 4207. Estou 1200 metros, 1728. 38. Autorizado, 1709. E boas 1-0, Gol 1-7-3-2. Paulo, Gol 1-2-6-0 na posição 08, pushback, funcionamento. Obrigado, Champa Taxi, Gol 1-2-6-0. Champa Taxi, 1-2-6-0. Atingindo 3 mil pés, já passou no sexo. Eficiente, mantenha 3 mil, aguarde o retorno para o final IRS. Guarda no sexo. No 738, solo 14, direito, 121. Librando a direita, confirma a frequência. 1-2-1-9. 2-1-9, ok. Estado localizador, Web 5728. Web 5728, complete, LS, torre 18-6. 18-6, Web 5728, obrigado, bom dia. Bom dia. Ao frente da Juliette. Para o localizador, curva esquerda para 140, reporte estabilizado, desça 2000 pés, ajuste 1021. Esquerda 140, vai reportar estabilizado, atrizado, sai 2000 pés, passou no sete. Salvador, boa tarde, bom tarde, Web 6740. Boa tarde, Web 6740. Chegada a Mari, desço 050. 50, Mari, alguma possibilidade de Wi-Fi? Pro de TAP da presente, Web 6740. Boa, ITAP, Web. Controle Web 5728 voltando, não conseguiu contato com torre em 118 metros. Teste 1895 agora, Web 5728. 1895, obrigado, bom dia. 2828, Salvador. 5728, na escuta. Avistou? 5728, baixar travado, sinal do 6. Avistou? Negativo. Reporte X-O. Reportará. Como é que estão as condições de momento, Sam? Chuva leve. Sim, chuva leve, 5728. 695, bom dia. Pastor 17, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, 17. 5728, pouso autorizado, 190 graus, 10 nós. Pouso autorizado, Web 5728, 0. Recebo 738. Só pra informação, essa interdição da Alfa ainda consta no ativo. Só pra informação aí dos senhores, né? A interdição que o senhor se refere entre a Índia e a Juliette? Afirmo, ele ainda consta na informação ativa. Sente mais pro segue ainda fechado aqui, essa parte da Alfa entre a Índia e a Juliette. Mantém fechado. Ah, é, mais na frente ali, né? Antes era até aqui, então tá corrigindo então. E autocorrigindo. Sente, após o tráfego da companhia, a sua esquerda prossegue Juliette, portão 05. Após o tráfego, prossegue pro ótimo. Juliette 05, ok? Juliette, portão 05. 05, ok. É 740, a torre agora informa suspensas operações visuais, teto 1.200 pés, visibilidade 4.000 metros, chuva nas vizinhanças. A capa Web 6740. Valor azul 4207 para posicionamento. Pesado, azul 4207, chame para o táxi. Chamaremos o táxi 4207. O táxi está cumprindo pouso, passagem travada, livre pouso. Web 6740, pode TAP, desça 2010, ajuste 1021 no reporte localizador. Sente TAP, Rua Duna 2000, Web 6740. Curva direita, transponder 0264, controle Salvador 120.8. Prossiga Mike, é com Juliette. 085, sobre mantenha, Mike, é com Juliette. Trip 5220, desça nível 080. Nível 080, Trip 5220. Seu Alfa tá muito. chegando na Juliette, Web 5728. Autorizado a Juliette, portão 09, Webjet 5728. Ingresso via Juliette, portão 09, Web 5728. Papa Romeu, Mike Eco e Juliette, chame Centro Recife, frequência 12685, alterno 2545. Confirmando, pastor, no 7 livre pouso. Alinhar e manter o 90. Alinhar e manter o 90. Qual o nosso 260? Economia alternativa é campeã. 97, Campinas, 4 horas. Para dar ataque à sua direita, via Índia Alfa. Ponto de espera, torre 118, decimal 95. Ajuste no 021, azul 4207. Índia Alfa, 895 na DR, por favor. Juliette, Tango Zulu, para acionamento, 4-3, 4-0. Fazer acionamento, chama para o táxi, o Juliette Tango Zulu. Alfa vai reportar na Delta para o cruzamento, pastor 17. Pastor 17, vista à direita, e Alfa vai reportar na Delta para o cruzamento. 5, ciência das condições, autorização Guarulhos, 340, pronto para a cópia. Então, 3295, informação Quebec, ajuste no 021, está autorizado. Salvador Guarulhos, Lopes Zulu 16, nível de voo 340, saída da El, Leda, após Leda, direto bridge, interceptor via, após autorizado conforme a rota. Decoda 10, primeira curva direita, transponder 5575, e o controle Salvador 120, decimal 8. Tan 3895 autorizado para Guarulhos, nível 340. É, Dael, transição Leda, voa direto bridge e depois segue conforme a rota do plano. Decolando da pista 10, a primeira curva direita. 5575 é o código transponder e 120.8 é o controle, então 3895. Gente, apenas confirmando a aerovia Pesulou no meio, ok? Tá ok, aqui no plano a gente tem aqui a Upper Zulu 10 até Bridge e a Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu. Gente, o que mais? A saída da Eulia da Bridge, o senhor já intercepta o Upper Zulu 16, ok? Na saída, Upper Zulu 16 após conforme a rota. Ok, obrigado, senhor. É, tá conforme então. Upper Zulu 16 após conforme a rota, obrigado. Qual é o tempo? 3895. Center. Pastor 17 está autorizado o cruzamento da pista 1028. Estão autorizados o cruzamento, chama para o táxi. Azul 4060. Azul 4060, chega da Mari, desceu 050. 050 na Mari, 050. Táxi e a parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera. Pista no zero, torre 118, décimo 9, 5, ajuste 1021, Juliette Tango Zulu. Positivo, parte principal, Índia Alfa, ponto de espera, 119, 5, Juliette Tango Zulu. Radar, sai da PUCA. Da PUCA, 260. Espera 118.95 com a torre, ajustando 1021, Alfa Tango Tango. Salvador The Web 6740, estamos localizador X-Ray da 10 embaixo travado. 740, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarde, senhor. 4207, decolagem autorizada, 210 graus, meia dúzia. Copiou e vai iniciando agora. 4420. Decola os 26, 728, boa viagem. 208, tá logo. O objeto 6740, reporte visual com o campo, já, a pista já está livre. Reportará o 40. Salvador, bom dia, é o 4207 da Azul. Azul 4207, bom dia, contato radar, saída da EL. Saída da EL, Azul. Juliette, Tango, Zulu, alinhar e manter o lugar. Firmo, Tango, mantém ponto de espera. Salvador, Web 6740, livrou. Localizador, pistão 0. Faz estar por mil no 021, depois está lá. No localizador, o 5220. 5220, complete final ILS, chame torre 11895. Torre 1895, 5220. Obrigado, bom dia, André. Prossiga, Guardião 02. Para Salvador, 500 pés, informa o teto de 1.200 pés, o ajuste, a visibilidade de 4.000 metros, chuva nas vizinhanças, reporte visual com campo, Guardião 02. Só aguarda autorização, 5210. Vai dar, 5210. Tango, Tango Zulu Alto 30, controle 1208, boa viagem. 308, grato, bom dia, senhor. Juliette Tango Zulu. Controle de Salvador, bom dia, Papa Tango, Juliette Tango Zulu, decolando 0, passando 706. 7 Tango Zulu, bom dia, contato radar, suba nível 100, sai da Coral. 100 na Coral, Juliette Tango Zulu. Comentário 40, Juliette Portão 10. Juliette 10, senhor. Pouso autorizado, variável com 5 nós, 1020, pistão aberto. Pouso autorizado, 1020, variável com 5 nós, trip 5220. Gol 1260, chama centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterno 2545. 2685, alternando 2545, gol na 260, obrigado. Azul 4207, chame Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, tá logo. Estabilizando 4060. Azul 4060, complete LS, chame Torre 118, decimal 95. 85, boa. Guardião 02, 5 milhas norte de Salvador, chame Torre 1895. Tango alinhado e mantendo a zero. 5220, solo aos 34, direita, 1219. 4060, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guardando. Torre Salvador, mais uma vez bom dia, o Guardião 02 de retorno de Camaçari, está afastado 4.5 milhas. Guardião 02, reporte final para o Graé, variável com 3 nós. Reporte na final do Graé, Guardião 02, grato. 220-219. 219, obrigado. Alfa Tango Tango, decolagem autorizada, variável com 5 nós. 220 para